No ar, a famosa PRK30, uma emissora mara, vilhosa, mente, bem organizada, falando na frequência de 338.699 quilociscos na antena. Vou passar a palavra ao Otelo Trigueiro, famoso locutor da voz lantijolada, o Espícolas, que já foi convidado diversas vezes para trabalhar nos United States, mas que não aceitou porque ele não se dá bem com o clima da Europa. Com a palavra ele, o poliglota da voz. Poliglota não, rapaz. Grol, poliglota. Merci, Belcope. Bonita pronúncia. Obrigado.